A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Espelho Mágico. Eu sou a Joana Santos e estou consigo para 30 minutos de música. Hoje, nesta noite que põe um ponto final ao dia natalício, vamos ficar só com música. E vamos começar com uma música bem animada. Porque a época natalícia é a época da natalidade, da alegria, dos sorrisos. Vamos ficar com Highland, que nos trazem Kuvadish. É a música que vai abrir esta edição do programa Espelho Mágico, nesta noite de 25 de dezembro do ano de 2011. Estamos mesmo a caminhar para o fim deste ano. Mas ainda faltam uns dias. Então, vamos à música e eu espero que seja do seu agrado. that her dark hair would weave a snare that I might one day rue. I saw that I Vamos continuar nesta nossa edição com Sally Outfields, que nos traz o tema Mirror. Eu espero que seja do seu agrado mais música, mais relaxamento e muito mais tranquilidade. Passe connosco ao outro lado do espelho. Aqui só se ouvem músicas vindas do fundo da alma. E eu espero que possa viajar connosco até a esse lugar tão seu. Vamos à música. Até já. E chegamos ao fim da nossa edição de hoje do programa Espelho Mágico, aqui na Rádio Antena Web, neste dia 25 de dezembro do ano de 2011. Eu chamo-me Joana Santos e estou consigo aos domingos, entre as 22 e as 22h30, para lhe trazer este espaço onde pode relaxar, ouvir música, aprender técnicas de relaxamento e muito mais. Este é um lugar feito para si, que precisa de um momento só seu. Vamos terminar com Simple Mind, que nos deixam com Belfast Child e logo depois Return to Innocence, música dos Enigma. Duas músicas diferentes, mas grandes e belíssimas para o fim da nossa edição de hoje. Desejo-lhe o resto de dia de 25 de dezembro, desta época natalícia, muito bom. E já sabe que voltarei na próxima semana, entre as 22 e as 22h30, para mais relaxamento, para mais música, para mais momentos feitos a pensar em si. Fique bem, boa noite e até para a semana. Said to me, meet me down by the gallows tree, for it's sad news I bring about this old town and all that it's suffering. Some say troubles abound. Someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again. Brothers, sisters, where are you now? As I look for you right through the crowd. All my life here I've spent with my faith in God and church and the government. Some say troubles abound. Someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again. We'll be right back. on. Don't